Faz esse barulho. Nii, faz. Ih, agudo. Isso, bem agudo. Agora faz. Uababababababá. Sério, faz aí. Você tá testando os níveis de gravação aí do Audacity? Não sei que software que você usa. Sim, exato. E eu preciso ver a oscilação. Então faz esse barulho. Uababababababá. Tá funcionando muito bem. Ao vivo, esse é o GugaCast número 8. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Guga Mafra, tudo bom? E aí, beleza? E do lado do Guga Mafra está o Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom. E esse que fez a apresentação hoje é o Adriano Brandão. Você tem esse nome artístico, Adriano Brandão? A gente podia criar um nome pra você. Não, é o meu nome e é o meu nome artístico também, ao mesmo tempo, que coincidência. Podia ser Adriano Ucla. Não. Ia ser muito conveniente. Não. O Adriano, ele é o apresentador e colunista oficial, sei lá, do Pouco Pixel, que é um podcast sobre videogames antigos. Tem uma catchphrasezinha, como é que é? Toda semana, um papo novo sobre videogame velho. Isso, um papo novo sobre videogame velho, isso aí. E também, você ainda tem aquele blog de música clássica? Então, ele tá no ar, eu não escrevo mais nele, faz uns 2 anos, mas ele ainda tá no ar, que é o ilhaquadrada.com. Ah, tudo bem, porque a maioria das músicas também foi composta há 100 anos e continua atual. É, nem todas, tem, se você entrar no Ilha Quadrada, você tem lá bastante coisa mais recente que isso. Ah, que legal. O problema da música clássica é isso, né? O cara compôs a música agora e ela só vai ser reconhecida ou ouvida daqui a 200 anos. Pode ser. Tem casos. Entendi. E tem casos de coisas que fizeram bastante sucesso na época e que hoje ninguém liga. Então tem casos contrários. Sei, tipo, a gente pode dizer que o Mozart era tipo um Justin Bieber da época dele. Quase isso. É, tinham compositores na época dele que eram mais reconhecidos e mais famosos do que ele, mas ele devia ser tipo entre os 3 ou 4. Como é o Justin Bieber é que hoje? A posteridade costuma fazer julgamentos diferentes do que a própria época, é engraçado. Que também é o que acontece com o Justin Bieber hoje. Você só tá reforçando a minha metáfora. Pode ser, por que não? Quem sabe? O Adriano tá aqui pra contar pra gente algumas histórias da faculdade dele. Ele deu essa ideia de vir aqui falar algumas histórias da faculdade. Eu também tenho algumas histórias minhas pra contar, o Rafael também. Então a gente vai contar histórias de faculdade. Mas antes da gente começar a falar isso, eu queria até trazer à tona aqui. Antes da gente chegar na faculdade, eu queria falar um pouco aqui sobre os tempos de escola. Porque a gente falou na semana passada sobre o Ferris Bueller, né? Sobre o filme do Ferris Bueller. E muita gente... Curtindo a Vida Moderada. Curtindo a Vida Moderada, que esse é o nome correto, né? Esse é o nome mais preciso, seria a tradução mais precisa. Mas a gente sempre lidou com personagens no cinema e na TV. A gente assiste muita coisa vinda dos Estados Unidos. E a gente acabou lidando com os estereótipos das escolas americanas, né? Então tem o quarterback, tem a homecoming queen, né, que é a cheerleader, que depois ela é a menina mais bonita, e aí tem aquele baile de formatura no final do ano, onde eles elegem o rei e a rainha do baile e tal. E tem os nerds que fazem parte do clube de áudio e vídeo, ou do clube de xadrez. Sim. E nada disso tem a ver com a nossa realidade. A gente não tem essas coisas aqui. E aí, a gente nem fica tanto tempo na escola quanto eles ficam, né? É, exato. Você não passa tanto tempo, você não tem tanta atividade extracurricular e tal. Exato. Então, eu quis fazer aqui uma lista, começar um glossário de estereótipos da escola brasileira. Não da escola americana, da escola brasileira. Eu não tenho a intenção de ser engraçado, eu tenho a intenção de ser preciso. Eu tenho a intenção de que isso comece um estudo e um movimento antropológico na nossa cultura, certo? Uhum. Ok, Rafael? Ok, e eu espero que isso possa culminar em filmes sobre adolescentes brasileiros com os estereótipos corretos. Vamos mandar a lista pra Globo Filmes. Exato. É, o primeiro estereótipo... É pro Celton Mello, né? Agora, se o Celton Mello comprar... É, tem que ser o Celton Mello. A gente tem que escolher qual é o estereótipo que o Celton Mello vai fazer. Mas não é o Celton Mello, é o outro cara. Como é que é o nome dele? Matheus Nachtergaele. Não, aquele cara que é o Capitão Nascimento e é o Narcos. É o Wagner Moura. Wagner Moura. Tem que escolher qual vai ser o Wagner Moura. Mas eu acho que ele e o Celton Mello são a mesma pessoa. E quem sabe o Mocotó, né? Seria incrível também. Então, a ideia da lista não é ser definitiva. A gente pode adicionar coisas depois. Pode ter algumas, talvez em algumas regiões seja um pouco diferente, eu vou falar da minha experiência, ok? Legal. É, então o primeiro estereótipo aqui é o metaleiro. O metaleiro, ele é um cara que você identifica facilmente pelos trajes dele. Os metaleiros da minha época, eles usavam calça jeans e eles desenhavam na própria calça

e ele era o estranho. E o mestre, uma vez, todo mundo levava lanche, né, pra escola. Quer dizer, todo mundo comprava o lanche na escola. E ele, uma vez, resolveu levar o lanche de casa, né? Então todo mundo parou pra lanchar. E ele tirou da mochila uma lata de milho, um abridor, abriu a lata de milho, jogou a aguinha do milho no chão. Nossa. E comeu o milho com um garfo. Esse foi o lanche do cara. Genial, né? Tá muito de parabéns, né? Esse é o cara que tem mais chance de aparecer na TV no futuro. Esse tem chance de ser combatente do crime no futuro. Ou um super vilão. É, pode ser também. Eu, como eu falei, a maioria da minha vida escolar eu fui um pirralho, na maior parte do tempo. E depois eu passei quase um ano sendo estranho. E depois eu virei metaleiro. Essa foi a minha história na escola. E vocês? Então, é difícil, né? Tem... fazer essa cara, se você tentou fazer amizade com um estranho, eu acho que você era o adulto. É, eu nunca fui o adulto, na verdade. É, não mesmo, eu não sou até hoje. É que você não me conhece pessoalmente. Cara, talvez... Tem uma característica minha, é que eu pareço sempre 10 anos mais novo do que eu sou mesmo. Quando eu tinha 10 anos, eu parecia um bebê de colo. Não, mentira. Mas, ou talvez você fosse o estranho também, e você não tá percebendo aqui. Esse cara que gosta... Não, eu não era o estranho. É... Você é o cara que gosta de coisa antiga... Música clássica. Eu acho bem normal que você tenha usado um blazer na escola, cara. Não, nunca usei blazer, nem sapato, nem roupa de velho, camisa social, toda abotoadinha. Não, nunca fiz esse papel. Acho que se fosse... Eu não sei se eu me encaixaria. Parece presunçoso falar isso, mas eu acho que eu não estou em nenhuma das categorias que você listou. Como toda escola, como todo filme, tem os figurantes. Os figurantes só vão na onda e eles não se encaixam em estereótipo nenhum. Isso acontece, isso existe. A maior parte, inclusive, né? São os caras que não aparecem. É. Você, Rafael? Eu, ouvindo aqui com a atenção que você disse, eu acho que eu era o nerd mesmo. O nerd brasileiro, né? O nerd com dificuldades sociais, que não se enturma. E só se enturma com outros nerds, e é isso aí. É, e vamos tocar eu acho que eu ficaria mais perto desse time aí, mas não muito, porque... Na minha época, pelo menos, a palavra nerd não era assim tão corrente, pelo menos onde eu morava, sei lá, assim. Não tinha muito esse negócio de nerd. Mas, geralmente, quem tirava melhores notas e tal, já ganhava apelido de CDF, crânio, sei lá o quê, de cara. Cabeção. Assim, cabeção. Pois é. A gente não tá aqui pra falar do segundo grau, a gente tá aqui pra falar da faculdade. Sim. O Adriano vai contar pra gente a série de desventuras, eu já ouvi algumas dessas histórias, a série de aventuras que ele viveu na faculdade de jornalismo. Conta a história de quanto o curso não fez diferença na sua vida, então. Pois é, o curso não foi assim tão, como que eu posso dizer assim, neutro assim pra mim, em termos de o que eu aprendi, coisas desse tipo, que, assim, coisas incríveis aconteceram comigo. Por exemplo, eu não aprendi, não sei até hoje, jogar truco. Isso é uma coisa imperdoável, assim, né? A pessoa entra na faculdade e não aprende a jogar truco. Mas como é que você passou em truco? Alguma coisa errada. Truco 1, 2 e teoria do truco. Exato. Era uma das coisas mais sérias da faculdade, era o campeonato de truco. E eu não aprendi. E se alguém chega pra mim hoje tentar explicar, eu não consigo. Deve ter um bloqueio, assim. Alguma coisa assim. Eu não entendo o truco. No discurso de formatura da turma, da minha turma, o orador falou: agradeço a faculdade pelas horas que eu fiquei no centro acadêmico jogando truco. A pessoa disse isso no discurso. Caramba, então o truco realmente tinha uma coisa muito, muito presente, assim. Mas em geral... O curso de comunicação é foda. É, curso de comunicação, os alunos costumam ser bem ácidos, né? Eles têm uma verve crítica, assim, maior que o normal, e eu acho que o fato de eles fazerem curso de comunicação também os dá uma certa liberdade. Não, eles pensam que podem ser ácidos e críticos o tempo inteiro. Né? A verve crítica é ótima, a verve maconheira que é foda. Eu me formei em comunicação e eu também me mudei de cidade durante o curso. Você fez em duas faculdades? Eu fiz em três faculdades. Eu comecei em Brasília, no CEUB. Depois eu me transferi para Ribeirão Preto, onde eu estudei na UNAERP. Uma ótima faculdade. E depois, quando eu fui para São Paulo, eu me formei na Embi Morumbi. Foi a única faculdade que aceitou a minha segunda transferência e tal. E aí eu me formei lá. E aí, quando eu tava no último ano, por causa das transferências, eu me formei, fiz o meu TCC, mas eu tinha que cumprir um monte de matérias dos primeiros anos que eu não tinha cumprido. Perfeito. Nas outras universidades e tal. As famosas dependências. Isso. E aí eu fui fazer um curso de História da Arte. Eu era um aluno praticamente já formado, já trabalhava e tal. E eu fui fazer um curso de História da Arte junto com a turma de primeiro ano. E aí, cara, nesse curso, o professor chegou e deu um trabalho. A gente tinha que fazer uma revista. E nessa revista, algumas pessoas iam... Era o curso de publicidade. Eu fiz História da Arte junto com o curso de publicidade. Que é pior ainda que o curso de jornalismo. E a gente tinha que fazer uma revista. Só que assim, eu não tinha tempo pra nada nessa época. Então, e era um trabalho... em grupo, e eu fazia uma aula em cada turma diferente, então eu não conhecia ninguém. Então eu tinha uma tática que era o seguinte, eu chegava na turma, eu olhava um grupo e falei assim, eu tô no grupo de vocês. E como era todo mundo calor, era todo mundo meio inexperiente, falava todo mundo assim, putz, quem é esse cara? Tá bom, né, o cara falou. Eu chegava no grupo e falava assim, ó, eu vou fazer a porra toda, cada um faz uma parte, manda pra mim, eu finalizo tudo e eu garanto que todo mundo vai tirar 10. E aí todo mundo ficava, tá, deixa o cara. Eu chegava e liderava, entendeu? Porque eu não tinha tempo de ficar conversando, eu tinha que resolver rápido e ir embora. Você era mais objetivo do que o normal de um aluno universitário. Sim, porque eu não tinha 18 anos, né? Eu tava todo mundo no começo ali, indo pra faculdade. E, cara, turma de publicidade da Embu Morumbi, da Vila Olímpia, 60% tava lá pela festa. Total. E bom, e aí eu fui controlando isso com a galera, e aí tinha um cara que era meio malandrão. E assim, o trabalho foi feito ao longo do semestre. E eu tinha uma aula por semana nessa turma. E aí toda vez eu chegava, e aí, quem fez a parte? Aí uma pessoa fazia, outra falava, ah, vou fazer depois e tal. E aí tinha esse cara meio malandrex, que ele falava assim, não, eu já fiz. Uma vez ele chegou pra mim e falou assim, não, eu já fiz. Eu falei, tá, e cadê? Aí ele tá aqui na minha cabeça. Aí eu falei, se você fizer... Malandrão, né? Aí eu falei. Essa desculpa é melhor do que a do cachorro comer uma trabalho. É genial, né? Aí eu falei assim: na sua cabeça eu não consigo entregar, eu não consigo continuar o trabalho. Ele falou: não, eu vou mandar pra você. E aí esse cara foi enrolando, todo mundo foi entregando, foi enrolando. Quando chegou na última semana, eu só tinha uma aula por semana lá. Eu falei assim: ó, pessoal, semana que vem é a data da entrega, era uma quarta-feira. Todo mundo tem até terça-feira, 10 da manhã, pra me mandar, quem tá faltando pra me mandar a parte, que é quando eu vou fazer o trabalho, encadernar que eu vou entregar. Quem não me mandar, vai ficar de fora, beleza? Então, ah, beleza e tal. E esse cara, obviamente, não tinha feito, né? E quando chegou no final, esse cara não mandou e tinha um número lá de matérias que tinha que ter na revista e eu tive que fazer a parte dele, sacou? Porque senão o trabalho ia ficar incompleto. Sempre assim. E aí, beleza, eu fiz a parte dele e eu não pus o nome do cara no trabalho. E eu fiz um trabalho muito caprichado, eu fiz como se fosse uma revista toda, eu pus o nome do grupo no expediente da revista, entendeu? Foi um toque de profissionalismo nesse trabalho de primeiro ano. E então tava impresso ali, eu mandei encadernar a revista e tal, então não tinha como refazer isso depois na hora, sabe? Peguei, fechei o arquivo, fiz a revista toda no PageMaker, fiz bonitão assim, fiz trabalho de diagramação legal, mandei encadernar a revista, banquei tudo do meu bolso, cheguei lá e entreguei o trabalho. Aí o cara veio falar assim, ô, você não pôs o meu nome no trabalho? Aí eu falei, claro que não, você não fez a sua parte do trabalho, eu não vou pôr o seu nome no trabalho. Ele falou, não, cara, mas aqui não é assim que a gente faz as coisas, a gente coloca o nome. Eu falei, não, cara, eu avisei semana passada, tava todo mundo aqui, não foi? Avisei, se não ia falar, não vai pôr o nome no trabalho. Ele falou, não, tem que ir lá e vou pôr meu nome à caneta. Eu falei, você não vai mexer no meu trabalho à caneta. Eu já entreguei e já era. Ele, não, porque você não pode fazer isso e tal, não sei o que. E o professor tava sacando, isso tava acontecendo. E não teve dúvida, foi lá e reprovou o cara. O trabalho era a conclusão da matéria, entendeu? E ele repetiu. E eu, beleza, não tava nem aí pro cara. Eu dei uma lição valiosa pra ele. E aí, cara, quando eu saio da sala de aula, o cara tá lá me esperando, batendo a mão assim no batendo com o punho fechado na mão aberta, sabe? Opa. Tipo, igual filme americano. Vou te pegar de porrada. Sem brincadeira, cara. O cara tava lá fazendo isso. Te pego lá fora. Só que, cara, isso era na faculdade. Eu era adulto. Eu acho que eu usava terno nessa época, no trabalho. Pra você ver, trabalhava no escritório de advocacia, Guga? Não, eu trabalhava numa agência, mas era um lance mais formal, assim, e tal, e eu usava terno. Entendi. Eu não lembro direito, talvez não, mas... Era uma época talvez que... seja uma fantasia, talvez. Não, teve uma época que eu fui pra aula de terno, mas eu não lembro se era exatamente nessa aula e tal. Então, eu não tenho certeza, mas não importa, assim. Eu já era adulto, boa parte das pessoas... Isso era na faculdade, cara, não era na escola, atrás da caixa d'água, sabe? Aí, e outra, eu tenho 1,90m, você me conhece, Adriano. Eu não sou um cara pequeno. E esse cara era um cara magrelão, assim, sabe? Era um cara meio... Sabe o cara magrelo, assim? Tipo, que a camisa dele parece estar no cabide, sabe? É o salsicha. Era um cara magrelão, assim, pequeno, tipo... Não tinha a menor condição disso acontecer. Aí, o cara veio pra cima de mim, o cara veio me bater. Aí eu peguei ele... Eu peguei o braço dele e imobilizei, assim. Eu fiz ele se abraçar e imobilizei, assim. Fiquei segurando os dois braços dele atrás, sabe? Uhum. Sabe como é? É igual uma criança. Acho que sim. E foi muito humilhante, cara. E ele, porra, me solta, não sei o quê. Tentando sair, tentando me chutar atrás, assim, sabe? E eu segurando ele. Sim, da coisa. E eu fiquei assim, cara, isso não vai acontecer. você não vai me bater, acabou. Não é assim que a gente resolve as coisas. Vai lá, fala com o professor. E eu tava com pena dele, cara, porque tava sendo muito humilhante. O cara achando que vinha me bater, que ia rolar uma briga. E ele tava, tipo, tava isso acontecendo. Ele ficou, me solta, não sei o quê. Aí tem uma hora que eu soltei e empurrei ele pra longe, né? Pra ele não me bater. E aí ele falou, você vai se fuder, não sei o quê. E aí eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora. Sim. E isso aconteceu, cara, na faculdade. Na faculdade eu tive que viver essa situação. Sim, complicado. Em geral, o que eu senti mais no meu curso, especialmente, é uma atitude meio desinteressada, assim, dos alunos. Não tinha esse... Acho que... Em geral, acho que a faculdade, ela era tão desinteressada pelos alunos que aconteceu o inverso rapidamente. Os alunos começaram a ficar desinteressados pela faculdade também. Tinha uma matéria que chamava Teoria da Entrevista e da Reportagem, uma coisa assim. Sim. E a faculdade tinha problema complicado de encontrar professores para essas matérias. E, em geral, eram caras que tinham feito o curso há poucos anos atrás, entravam como substitutos, entravam num esquema de exceção, assim, na faculdade, e davam todas as aulas. O cara tinha 70 matérias, assim, na pasta dele. Ele dava desde o primeiro ano até o quarto ano. Todas as matérias teóricas, práticas, ele dava tudo. E a gente teve dois ou três casos, assim, um revezava um pouco por ano. O número de professores era realmente pequeno. E eram três cursos, era o jornalismo, relações públicas e publicidade. Então, essa matéria específica de técnica de entrevista e reportagem, o professor chegou na primeira aula e falou assim, olha, basicamente, eu não sei exatamente o que é a ementa, quais são as coisas que eles esperam especificamente, e eu confesso pra vocês que eu não concordo com a existência dessa matéria. E eu vou dar um livro pra vocês lerem. E aí ele mandou ler O Pêndulo de Foucault. Demais. Bom, leia O Pêndulo de Foucault e tal, não sei o quê, e desapareceu. Passou 6 meses, todo mundo foi lá pro edital e tava todo mundo com notas variadas, o que foi muito engraçado. Então tinha pessoas que tiraram 7, pessoas que tiraram 8, pessoas que tiraram 9, pessoas que tiraram 7,5, 8,5. Mas no fundo não tinha acontecido a matéria. Pra não ficar estranho todo mundo tirar 10, né? É, exato. Então ficou mais estranho ainda. Pra quem participou da história e viu o que tava acontecendo, ficou mais esquisito ainda, que a nota parecia mais arbitrária do que era. E gerou até uma certa, tipo, o índice de rendimento acadêmico de um mudava do nada, né? Tipo, por quê, né? Não aconteceu nada, não teve prova, não teve nada. E você então, não chegou a fazer o curso que eu faltei nas aulas? As aulas não existiram. E você não chegou a fazer o curso de reportagem? Aí teve, no semestre seguinte, tinha uma matéria que era reportagem 1. E ninguém sabia exatamente qual era a diferença da matéria de técnica de entrevista e o outro era reportagem 1 e o que significa. Então, e até que a matéria de reportagem 1 foi ok, assim. Então, existiu mesmo a aula, tinha uma professora que era interessante e tal. Era então, só pra preencher a carga horária que tinha que preencher. Exato. Tinha muitas matérias que tinham essa cara evidente de preenchimento de carga horária e eram dadas por professores que não eram do departamento de comunicação social. Eram dadas por professores dos cursos de humanas. E nessa faculdade que eu fiz, ela tinha uma particularidade em que o curso de comunicação social, direito e psicologia ficavam num prédio separado dos demais cursos, não eram um campus, eram espalhados pela cidade e os cursos de ciências sociais, sociologia, todos os cursos das humanas, letras, etc., ficavam num prédio que ficava 10 quadras, 15 quadras de onde a gente fazia o curso de comunicação social. Então, as aulas de ciências humanas e letras, que tinham várias, principalmente nos dois primeiros anos, eram com as turmas de comunicação social eram consideradas meio que uma punição para professores dos cursos de sociologia, por exemplo. Eu falava, ó, esse ano você vai ter que dar aula lá na comunicação social. Aí o cara já vinha com aquela mega boa vontade. Mas tinha uma professora que ficou, eternizou-se como uma professora que daria aula somente para comunicação social, que era uma professora de antropologia. A gente tinha uma matéria que era antropologia. E até hoje, penso que devia ser muito legal estudar antropologia, assim. Era uma matéria legal, que tinha muito potencial, assim. Eu queria ter tido uma aula legal de antropologia. Mas aí colocaram essa professora, que era uma professora italiana. Uh-huh. E ela era meio nova era, pra usar um termo antigo. Ela era, tipo, ela tinha um cabelo totalmente branco, bem comprido, assim. Ela só usava saias. E aí ela ganhou o apelido muito rapidamente entre todos os alunos, e isso foi muito antes de mim, tipo, turmas bem anteriores a mim. ela ganhou o apelido de Fadinha. Ela era a Fadinha do curso de Cultura e Sensação. E aí, É tão clássico, né, cara? Tão previsível. Exato. Aí, na primeira aula, ela falava assim, que ela era de uma abordagem pedagógica X, que eu não vou saber qual que é, e que era uma técnica que considerava que todos os alunos eram adultos e responsáveis, e, portanto, ela não faria chamada e também não daria prova nem trabalho. Aí ninguém mais foi pra aula. Exato. E na segunda aula já não tinha mais ninguém. Absolutamente ninguém. E assim, as semanas foram passando e parecia absolutamente normal que o espaço da aula da Fadinha não existia. Era um buraco. As pessoas se planejavam, iam fazer outra coisa, chegavam na faculdade só depois da aula da Fadinha. Mas a Fadinha ia pra sala, tentava dar aula ou nem isso? Ela ia pra sala. Caramba, cara. Eu nessa faculdade, eu ia assistir essa aula só por pena dela, só pelo constrangimento. Então, o que acontecia é que, de repente, a gente percebeu que a aula dela só era assistida por dois intercambistas que não falavam português. Então, ela era italiana. Então, a gente olhava a sala e tinha os dois carinhas, três carinhas parados lá, mudos, e ela falando alguma coisa, e nada acontecia. Era uma aula virtual. Um certo dia, quem pegou o elevador da faculdade naquele dia viu um recado. Era a professora, que eu não me lembro o nome, Fadinha, digamos que o nome dela fosse Fadinha mesmo. Senhora Fadinha, sim. Convocando os alunos para aula. Amanhã terá aula de antropologia. Por favor, comparecer. E a pessoa achou muito estranha, né? Nunca aconteceu isso em semanas, né? Foi todo mundo. E ela falou assim, olha, eu vou mudar a metodologia. A gente vai continuar sem chamada e sem trabalhos, mas eu quero que vocês assinem um livro de presença para eu entender como que vocês estão vindo, comparecendo, fazer uma avaliação. Aí ela aconteceu a aula aquele dia, foi muito chocante, teve a aula dela aquele dia porque as pessoas estavam lá. E na semana seguinte descobriram que ela ia passar o livro antes da aula começar. Então formou-se uma enorme aglomeração de alunos, eram mais de 60 alunos, na frente da sala de aula para anotar o nome na lista da Fadinha. E a pessoa anotava o nome e ia embora. Era assim, instantâneo. Anotava o nome e ia embora. Anotava o nome e ia embora. Era uma mágica. É. E de repente a lista não parava de crescer, assim. Eu olhava para aquela lista. Quando eu peguei a lista, tinha o nome dos alunos, tinha o Bart Simpson, tinha o Batman, tinha todos os personagens da televisão, assim, naquela lista. As pessoas simplesmente não levaram a sério. E aí ela ficou, diz a lenda, que quem viu diz que ela ficou bastante brava. Mas, no final das contas, o efeito foi muito parecido com o efeito daquela outra aula de reportagem. As pessoas, a gente chegou no edital e todo mundo tinha uma nota suficiente para passar. Mesmo com o Bart Simpson e o Batman assinando a lista de chamada. É engraçado que o Bart Simpson também passou, né? O Batman. O Batman. Exatamente. A gente tinha várias teorias, né, sobre o ambiente da faculdade. A gente achava que a faculdade era um ambiente mágico, que tinha mana suficiente pra gente poder enxergar a materialização da Fadinha ali. Porque a gente nunca tinha visto a Fadinha fora do ambiente da faculdade. A gente nunca viu ela no ônibus ou na praça, em lugar nenhum. Ela só existia ali, porque ali concentrava mana suficiente pra ela poder se materializar. Eu acho que é uma teoria que faz sentido. Ela era um ser elemental só daquela região, entendi. Exatamente. Só funciona na avalia, assim, que tinha alta concentração de mana. Eu tive um professor, antes de estudar comunicação, eu estudei durante 6 meses, comércio exterior. Meus pais achavam que eu não ia ser ninguém na vida e me chantagearam para fazer uma faculdade, qualquer faculdade. E aí eu fui para a pior faculdade de Brasília fazer um curso de comércio exterior. Você escolheu a pior de propósito? Não, era meio que assim, tipo, faz essa, pelo amor de Deus. Entendeu? Faz qualquer uma aí, pelo amor de Deus, e eu fizesse. Tá. Porque a minha ideia era assim, eu não sei o que eu quero fazer da vida, enquanto eu não souber, eu não vou fazer. E eles, não, você não pode fazer isso. E aí me falaram pra fazer qualquer coisa. Depois eu abandonei. Entendi. E fui estudar jornalismo, mas... Depois você conta a história de por que você escolheu o jornalismo, né? Cara, não, eu conto agora, porque eu queria trabalhar na revista Bis. Porque eu queria trabalhar com música. Legal. Eu pensava, se eu não for um rockstar, porque era isso que devia ter acontecido, eu vou trabalhar com música de alguma maneira. Sim, sim. E no ano que eu me formei, a revista Bis fechou. Putz. Ah, acontece. Mas voltando aqui, a turma de comércio exterior era formada por funcionários do Banco do Brasil que tinham passado no concurso de nível segundo grau e eles precisavam se formar na faculdade para dar um upgrade no salário. Então eles não tinham nenhum objetivo de carreira ali, eles estavam ali só para cumprir, era para comprar um diploma em 4 anos, entendeu? Então todo mundo era muito mais velho, ninguém tava nem aí para nada, eles só queriam comparecer, tirar o mínimo para passar e ir embora. E eu era um menino que tinha acabado de sair do segundo grau e tal, tipo, não tinha nada a ver com essa galera. Então eu tinha muita dificuldade de ir pra aula e tal, de me engajar, coisa assim, e aí eu tava me dedicando ao trabalho e faltei uma prova de filosofia. Aí eu cheguei pro professor, mas eu tentava levar a sério, assim. Aí eu cheguei pro professor de filosofia e falei assim: professor, teve um dia aí que você deu uma prova e eu precisei faltar por causa do trabalho e tal. Você pode me dar uma substitutiva? Eu posso fazer uma prova em outro dia? Ele falou: pode, pode. Quando você quer ver fazer a prova? Eu falei: não, próxima aula eu faço. Aí ele falou: não, vamos fazer assim. Quanto que você ia tirar nessa prova? Aí eu falei: eu ia tirar 10. Ele falou: 9 tá bom pra você? Aí eu falei: tá, tá bom. Então você tira 9. E ele colocou 9 assim no diário. Fantástico. Demais. É. Maravilhoso. Mas eu acho que, talvez nessa faculdade que você fez, não sei como que era o ambiente físico da faculdade, mas na que eu fiz, ela ficava bem no meio de uma praça no centro da cidade. Então era uma praça enorme, cheia de árvores, lugares de praça mesmo, bancos e coisas desse tipo, e aí num canto dela, a universidade. Ou um dos prédios da universidade com o curso lá de comunicação e etc. E aquela praça é que nem uma praça de cidade, né? Tem de tudo, pessoas que passam ali, tem comércio ambulante e tem moradores de rua, né? Pessoas que estão em situação de rua e mendigos que ficam ali na praça. Como a faculdade estava lá, é um lugar aberto, público, muitos desses mendigos que ficavam na praça iam de vez em quando para a faculdade para resolver alguma coisa, para ir no banheiro, para lavar o rosto, para tomar uma água. Coisas que eles têm muita dificuldade de fazer, mas que na faculdade era fácil, era só entrar e fazer. Ninguém estava preocupado com esses caras. E era normal, a gente estava acostumado com isso. Os alunos ficavam muito tempo fora da sala de aula, por N questões, e ficavam nos corredores e tal. E a presença de alguns mendigos de vez em quando não era assustadora, super... Não, era normal, a gente estava acostumado. E tinha um cara, especialmente, que porque, eu via muito... Até porque na comunicação, muitos dos alunos são facilmente confundidos com mendigos. Pois é, tinha um cara que eu via muito comumente no nosso andar, porque tinha um andar que de manhã era mais acessível, que era da psicologia, era mais fácil de chegar dentro da rua, e diz a lenda que tinha um banheiro melhor, mais bem cuidadinho, tinha até papel higiênico e tal, era bacana, assim. Era um lugar que, a princípio, devia ser mais utilizado pelos moradores de rua do que a comunicação. Mas tinha o cara que ele estava sempre no andar da comunicação. Eu achava muito curioso, assim. Ele estava sempre por ali e tal. Obviamente, não todo dia, não toda hora, mas, assim, era comum ver o cara ali. Eu falava: esse cara gosta do nosso banheiro. Só pode ser, deve ser o banheiro da comunicação que atrai o cara e tal. E aí, no terceiro ano, ele deu aula pra gente de diagramação eletrônica. E eu descobri que ele não era mendigo, ele era professor de e ele estava ensinando o pessoal lá a usar o PageMaker e a Aldus, não sei das quantas, que tinha na época. E foi bem esquisito, assim, porque quando eu entrei na sala de aula, eu vi o cara lá sentado e falei: não, eles estão muito folgados, né? E não, ele história era... de superação. É uma grande história de superação. Seria legal se a gente tivesse dado uma comida pra ele, né? Ó, trouxe uma comida aqui pra você. Exatamente. Aqui em Brasília tinha um mendigo que ficava ali pela área das quadras 400 da Asa Sul. E ele era conhecido, ele morava numa caixa, mas se você passasse por lá e resolvesse discutir Sartre com ele, ele discutia Sartre com você. Olha só. Ele tinha 4 filhos e todos eram formados na faculdade, mas ele preferia aquele estilo de vida. Talvez ele tenha levado esse lance de Sartre muito a sério. Exato. Bom, eu tava na faculdade, eu fiz relações internacionais aqui em Brasília, e entrou um professor. Esse professor chegou lá, e sempre um estranhamento, ele tava substituindo um professor que a gente gostava muito, e aí ele falou que ele tinha o estilo dele de dar aula, e que a gente tinha que se adaptar a esse estilo, e que era um estilo de seminários que a gente ia apresentar, e ele esperava que as pessoas se voluntariassem para apresentar esses seminários. Na aula seguinte, ele falou, olha, queria saber quem leu aquele capítulo e quem quer se voluntariar para apresentar esse seminário. Obviamente, como acontece em qualquer faculdade, ninguém tinha lido o capítulo e ninguém ia ser voluntário para apresentar um seminário numa aula qualquer. Aí ele falou assim, bom, então já que ninguém se voluntariou, eu vou escolher alguém e eu escolho o Rafael, claro, né? Por coincidência, ele escolheu a mim e escolheu uma colega minha na época, a Emília, que depois veio a ser a minha esposa. Nós estamos casados até hoje. Aí ele falou, bom, venham aqui na frente e apresentem. E a gente, eu tinha lido o texto, eu tinha tomado algumas notas, mas eu não estava preparado para fazer um seminário, né? Então foi uma apresentação bem ordinária, assim, sem grandes notas, mas porque era o que se esperava de um seminário que ninguém se voluntariou, né? Que você escolheu a pessoa na hora. Aí, a hora que eu terminei, todo mundo satisfeito com o que eu tinha falado, ele falou assim, olha, eu acho que a sua apresentação foi medíocre. E aí, nessa hora, a turma se voltou contra ele, não só eu. Todo mundo falou, olha, que absurdo você falar que foi medíocre. Foi ok a apresentação, não foi a grande apresentação, mas não pode ser medíocre e tal. E a partir desse momento, ele perdeu a turma. E ele se atrasava muito pra aula. A aula devia começar 8 horas, ele chegava umas 9:30. Caramba! É, só que a aula ia até às 11. E aí ele terminava umas 10:40. Caramba! E ele atrasava muito e faltava aulas. Ele frequentemente não aparecia. E começou a gerar uma revolta na turma, sabe? E ele ainda, pra melhorar a situação, ele dava 2 disciplinas. Aí teve várias brigas, fomos reclamar na direção, que a gente queria reposição daquelas aulas e tudo mais. E foi nesse clima de batalha, até o final da disciplina. E quando teve as provas, eu fiz as provas e ele me deu uma nota, não sei, uma nota 6. E a média nessa universidade, era a média era 7. E aí eu pedi a revisão da prova. Na revisão da prova, ele já chegou, sentou e falou assim, olha, eu não vou rever nota nenhuma. E aí eu falei, bom, nessa atitude, né, não tem mais nada a dizer, vamos embora. E aí o diretor do curso falou, não, vamos conversar e tudo mais. E aí eu comecei a falar tudo que eu tinha contra o professor, todos os atrasos. Você falou na cara dele? Falei na cara dele. Teve num dado momento que ele falou assim, mas eu combinei com a turma que eu ia chegar essa hora. Aí eu apontei o dedo e falei, o senhor é um mentiroso. Aí esse caluniador, cara... mentiroso, lá. Caluniador, mentiroso. É, cara, ele ficou putaço, ele ficou vermelho. E aí ele falou, isso é um absurdo, você não pode falar assim com o professor. Você tá mentindo, eu vou falar. Enfim, ele não reviu, depois ele mudou a minha nota pra a média, ele botou a média 7, pra não ter grandes problemas. Mas a gente ficou assim, com esse jeito de inimigo, né? Eu já trabalhava na época, num escritório do governo. Eu tava trabalhando um dia e a pessoa ao meu lado tava recebendo currículos pra fazer entrevista dessas pessoas. E aí, uma hora eu viro pro lado e vejo o nome desse professor no monitor dela. Aí eu fiquei nervoso, assim, comecei a ficar vermelho. Falei, cara, o que o nome desse cara tá fazendo no seu computador? Aí ela falou, não, ele mandou um currículo aqui e esse currículo é super bom. Falei, bom, é super bom porque ele mente pra caramba e com certeza não é verdade. E comecei a detonar o cara. E ela falou, não, mas nossa chefe gostou bastante do currículo dele. Eu falei, olha, se ela quiser contratar, claro que é uma discricionalidade dela, mas eu não dou nem bom dia. E aí ela falou, não, pode deixar, a gente não vai contratar esse cara. Então eu, antes de sair da faculdade, eu consegui vetar a entrada do meu professor que me odiava no meu trabalho. Olha só, você vê que o mundo legal. É pequeno e dá voltas. É, exatamente, o mundo gira e rápido, né? Exato. É, foi rápido. E eu espero que se ele estiver ouvindo, professor, um abraço pra você. É, eu tive uma boa quantidade de professores que encrencavam comigo também. Eu fiz uma matéria que era Planejamento Gráfico 2, que era basicamente você sentar e fazer um site. Só que a ideia do professor era dar conceitos básicos de diagramação e de layout. E eu trabalhava com isso já, então tipo, eu já sabia essa porra toda, entendeu? E ele não tava ensinando a programar um site, a fazer HTML ou, sei lá, criar um layout no Photoshop, porque ele não estava ensinando a habilidade de você mexer nesses softwares. Então, o pessoal... falando de conceito. É, mas era muito tosco. E o pessoal fazia os trabalhos no PowerPoint, sabe, no Word, o cara fazia na mão e escaneava, a entrega era assim. Muito bom fazer na mão e escanear. Excelente jeito de fazer site. Pois na mão. É. Lápis, cara, será que tem um site na internet que é assim? Vamos fazer um. Já deve ter tirado alguns. Mas o professor aceitava porque ele falava assim, ah, eu não quero que você aprenda a programar porque eu não ensino isso aqui. Eu quero que você saiba onde colocar os elementos e tal. Que ele também não ensinava muito bem, mas isso pelo menos ele podia exigir. E eu faltava muitas aulas, porque eu já trabalhava, estudava à noite, eu trabalhava na Zona Norte, estudava na Zona Sul e eu não conseguia chegar na aula várias vezes. Então eu faltava o máximo de aulas que eu podia e chegava muito atrasado e sempre tinha coisa assim. Mas eu chegava e me dedicava, assim, como eu não tinha amigos, não tinha turma, eu fazia uma matéria em cada turma, eu chegava e prestava atenção na aula, fazia o trabalho, eu queria só me livrar do assunto. E aí, toda vez que eu chegava na aula desse cara, ele tava lá dando uma aula disso, e eu sabia fazer em HTML, eu entregava pra ele o site funcionando, entendeu? No tempo que o nego tava lá desenhando e escaneando, eu fazia o site e entregava funcionando pra ele, ó, não, tá funcionando aqui, O site existe, ele tá no ar, entra lá e navega. E aí, quando chegou no final do ano, e eu achei que eu tava indo bem nessa matéria, porque eu só tirava nota alta, só tirava 10, inclusive. Ah, tá bom, nota 10. E aí, quando chegou no final do ano, eu reprovei. Aí eu cheguei, não, tem alguma coisa errada aqui, por que eu reprovei? Não, você reprovou por falta. Eu falei, pô, mas como assim por falta? Eu sou o melhor aluno da turma. Ele falou, você tá reprovando por causa dessa sua atitude. Você acha que você é o melhor e que você já sabe tudo e que você não precisa vir nas aulas. Pois não é assim, aqui tem regra e você reprovou. E eu reprovei. E aí eu tive que fazer uma matéria de novo. Que babaca. Pois é, babaca pra caralho. E eu tive que fazer a matéria de novo com o mesmo professor. E aí eu fiz o seguinte, eu fui em todas as aulas, porque eu não tinha outra alternativa. Eu entreguei os mesmos trabalhos, então eu chegava na aula e ficava de braço cruzado. Ou então eu ficava fazendo outra coisa, ficava fazendo outras matérias. Eu entregava os mesmos trabalhos que eu tinha entregado no semestre anterior. E eu não aceitava que ele me desse menos do que 10. O que mudou na avaliação, né? Exato. Eu entreguei os mesmos trabalhos, e aí quando chegou no final, eu parei de entregar. Ele falou, ah, cadê os trabalhos e tal? Aí eu não entregava o trabalho. Eu falei, cadê o seu? Eu falei, não, eu já passei, eu tenho nota aí pra passar, eu não preciso entregar trabalho nenhum. Ele falou, não, mas você já fez o trabalho? Eu falei, ah, mas eu escolhi não entregar, eu não vou entregar. Pode me dar zero. E eu falei, fazia isso pra toda a turma olhar, e ficava todo mundo assim, E clima. Era tudo turma de primeiro ano, segundo ano, né? E ficava todo mundo assim, eu falei, é isso aí. E você vai ter que me passar, porque agora eu tô cumprindo sua regra, eu vim na aula. E aí ele chegou pra mim e falou assim, ó, você não precisa, porque ele, aí eu passei a ser uma presença negativa na sala, né? E ele falou assim, você não precisa mais vir na aula, tá tudo bem, eu vou te passar e tal. Eu falei, não, eu vou vir na aula até o final. Vou ficar até a última aula, até o último segundo. E eu fiquei até a última aula, no último segundo, todo mundo indo embora, e eu fiquei lá esperando o tempo acabar pra ir embora. Quem mandou, né? O cara queria, o cara te reprovou por falta, e você falou, não, esse cara gosta muito da minha presença, eu tenho que estar lá sempre, ué. Faz sentido. É, no fim é isso, eu dei a ele o que ele queria. É. Exato. Bom, acho que a gente devia parar de falar dos nossos problemas e começar a falar dos problemas dos ouvintes. Eu e o Rafael tomamos uma decisão aqui de que a gente tem basicamente dois tipos de episódio, Adriano. A gente tem um episódio onde a gente traz alguém pra contar as suas histórias. Certo. E a gente tem outro episódio que a gente lê histórias dos ouvintes. Legal. No episódio de história dos ouvintes, a gente conta histórias dos ouvintes e a gente pede que vocês mandem suas histórias, mandem as melhores histórias, mas capricha. Não manda resumido, não manda em um parágrafo. Não manda só pra pedir o link do episódio 1. Manda uma história caprichada pra ser legal de ler, igual essas que a gente escolheu aqui hoje. E você pode mandar pra cartas@gugacast. E as melhores histórias, a gente lê todas as histórias, a gente responde a maioria delas, e as melhores a gente coloca aqui. E agora, nesses Excelente. Programas onde a gente traz um convidado pra contar a história e tal, a gente quer dedicar essa sessão de cartas pra dar conselhos. A gente recebe alguns e-mails que são pedidos de conselhos, e esses são os mais legais. E então a gente quer separar isso. As histórias dos ouvintes vão pro programa de história dos ouvintes. E nesse programa aqui a gente vai ler as histórias de conselhos. Então peça conselhos. Peça uma orientação, peça uma ajuda pra sua vida, que a gente tá aqui pra isso. Tipo o pastor da TV, né? Pode copo d'água aí. Rádio AM, né? É, tipo isso. É, e tem uns muito bons dessa vez aqui, tá? Então a gente vai ler o comentário aqui do João Abelha, burocrata de Belo Horizonte, Minas Gerais. Burocrata? Essa é a profissão dele, é. Legal. É, do Futurama, né? Tem um cara que é um burocrata. Um jamaicano que é um burocrata. Vamos lá. Caros GugaCasters, inicialmente, parabéns pelo podcast. Ouvi-los sempre torna menos sofrido o meu trajeto casa-trabalho, trabalho-trabalho, trabalho-trabalho, trabalho-casa. Caramba, o cara tem 3 empregos. É, quantos trajetos. É pra isso que a gente serve, no fim, né? A gente vai ser patrocinado pelo Detran. Por deixar as pessoas mais calmas no trânsito. Pois é. Acabo de ouvir o episódio Season 1, Episode 7. Muito bom, como de costume. No entanto, tem algumas... conhecido como o último episódio, né? Conhecido como o último episódio. É o que a gente deu a sorte de estar gravando na sequência. Na sequência, tá certo. No entanto, tem algumas observações a fazer quanto a alguns comentários feitos pelo Rafael ao longo do programa. Xangai, de fato, é o nome de um cantor nordestino. É provável que tenha, inclusive, inspirado os pais do ouvinte que relatou sua história no programa. Eu acho que ele mandou um tweet falando isso, que foi por isso mesmo. Ou um e-mail, não sei. Só que, na verdade, o músico conhecido como Xangai chama-se Eugênio Avelino. O que só piora, a meu ver, a situação do seu xará, pois nem o Xangai original se chama Xangai. Ao contrário do que Excelente. Rafael falou, Xangai não participou do grande encontro, e sim de uma outra trilogia musical semelhante, muito popular nos anos 80, chamada Cantoria, na qual participaram Geraldo Azevedo, Elomar e Vital Farias. Seria interessante ter uma letra de música deles esmiuçada pelo Rafael no futuro. Cara, quando a gente gravou o último episódio, eu queria que o Rafael cantasse a música do Xangai e a gente foi olhar as letras. E é realmente impressionante. É impressionante que a gente não conhece nenhuma, né? Ele continua aqui. A lei número 8.112, mencionada como a disciplinadora do regime funcional do burocrata aeroespacial Raul Seixas... No musical Plunkett Plunkett Zoom, é de 1990. Não se pode, portanto, dizer que o mestre Raul estaria violando deveres funcionais previstos na lei em questão em 1983. Tampouco seria possível... Genial, cara. Caramba, Rafael, você encontrou o seu nêmesis. Tampouco seria possível invocar seus dispositivos como regulamentadores do direito de férias do fiscal alfandegário espacial naquela época. Enfim, é só uma informação adicional para que seja juridicamente aperfeiçoada a análise da letra, que foi, de fato, muito interessante e enriquecedora. Então, eu acho que o ouvinte, o João Abelha, ele tem toda razão. Eu pensei nisso enquanto eu estava falando, mas achei que ninguém ia reparar. Assim, eu tinha a intuição de que mesmo que não fosse a Lei 8.112, que de fato é de 1990, que ainda assim existiria a obrigação de tratar as pessoas com urbanidade. Na lei e, anterior. Na verdade, é isso mesmo. Na Lei 1711, de 1952, a urbanidade é um dos deveres do funcionário no seu artigo 194. Então, se eu for fazer uma releitura dessa análise, que acho que é necessário, eu vou botar essa informação porque ela é muito mais legal. Então, eu agradeço aí ao João, que ele tem toda a razão nesse caso. Da próxima vez eu vou citar a Lei 1711, que é muito mais style. Tá bom. Lê aí da Jennifer. Jennifer, São Paulo. E aí, Gustavo e Rafael, beleza? Beleza. Gostei muito do podcast de vocês. Não sei explicar por quê. Fiquei tentando categorizar, o que é uma bobagem, não é mesmo? Esse tipo de programa. Ela fala assim, seria um storytelling? Não importa, é um podcast muito legal, o que agora será uma categoria de podcast. Eu diria que o GugaCast é um audio reality comedy podcast. Certo? Audio reality comedy podcast, o que seria um podcast supostamente engraçado sobre coisas reais. Em áudio. Acho que podia ser Audio Reality Comedy Storytelling. Acho que é isso. Acho que essa é a categoria desse podcast. Ok. Tá legal. Ok. A Jennifer continua aqui. Meu namorado, o Diego, ou marido, a gente não se casou, mas ele mora lá em casa. Acho o termo marido meio caído, não vou usar. Eu achei legal escrever isso, porque eu também odeio a palavra marido, cara. Eu odeio. Eu tenho um acordo com a Patrícia, que é minha esposa, de ela não me chamar de marido nunca. Porque é. Ela chama como? Essa palavra é horrível, cara. Quem foi o português que inventou essas palavras, cara? Marido, sogro, cunhado. Fala aí do marido dela, do Diego. Meu namorado, esposo, Diego, vai. Quer dar... Meu esposo... Não, ela chama de namorado. Meu namorado, Diego, quer dar um fim na minha coleção de revistas Piauí. Aquela revista gigante com capas muito legais. É triste. Devo ter mais de 6 anos de revistas em casa. Eu até estava inclinado a vendê-las, mas enquanto não tirava foto de todas as capas para criar um anúncio no Mercado Livre, ele esqueceu o assunto e eu deixei de lembrá-lo. Pra quê, não é mesmo? Então esse mês saiu a edição de 10 anos e o assunto voltou à tona. Pra que inventar de comentar a capa? Acho que vou continuar enrolando ele. Elas nem ocupam tanto espaço assim. Vou começar a sugerir novas aplicações para ela, como por exemplo, apoio para os pés ou mesa de canto. Sim, eu tenho revistas o suficiente para fazer uma mesa de canto. Vocês já passaram por isso? Quando você ama alguém, essa pessoa quer dar um fim nas coisas que você gosta? Já ouvi histórias desse tipo, geralmente com quadrinhos, mas desse eu já me livrei. Compro digital e se for bom, compro encadernado quando sair. Aparentemente, encadernado pode. O que, que vocês acham? Eu não entendi. Eu tento desesperadamente não ter nada físico, assim. Nem livro, nem disco, nem nada. Há anos que eu não compro um livro de papel ou um disco de plástico. Tento só digital, justamente porque me incomoda ficar entulhando e acumulando coisas. Eu acho que ela tem que manter a coleção, que as capas são realmente maneiras e que a gente tem que ter espaço para guardar essas coisas, porque essas coisas são relevantes, são a nossa memória. É uma forma de você olhar e falar, poxa, eu lembro quando eu li essa revista. E ela só tem coleção de uma revista mesmo, qual o problema? O que eu não entendi foi o seguinte, a coleção é dela ou do Diego? Não, só que isso é ela que tá... Sabe? É dela. A coleção é dela. Ela, né? E ele quer que ela escreva dentro da coleção. Entendi. Então, olha só, meu conselho, eu sou um fã de revistas como a Jennifer, e eu adoro revista, eu já colecionei muita revista, eu de fato já colecionei muita revista. Mas no fim você tem que jogar tudo fora, cara, de um jeito ou de outro, isso acaba acontecendo. Eu tenho um desapego total, assim, eu leio a revista, eu compro muita revista em papel, mas eu leio e quando eu termino eu jogo fora pra já nem querer, nem dar vontade de ficar guardando. Porque acumula muito rápido, cara, fica muito grande. E revista Piauí ainda, isso tudo vai ficar muito velho em muito pouco tempo. Eu falei da revista Biz aqui, e eu colecionei muita revista Biz, assim, eu não tinha coleção inteira, porque ela é mais velha do que eu, mas eu colecionei muita revista Biz, tinha uma coleção considerável, e um belo dia eu tive que jogar ela toda fora, tá, por algum motivo, não lembro qual. E um sempre dia, tem um motivo. É, e um dia eles lançaram toda a coleção da revista Biz em CDs. Comprava o CD. Nossa. E colocava no computador e você lia virtualmente. E eu comprei essa coleção, falei, puta, que legal, finalmente eu vou poder ter minha coleção da Biz. E eu nunca usei. Eu olhei uma vez pra ver como funcionava, uhum. E desde então eu nunca entrei lá pra ler revista velha. Então você acaba não usando, cara. É, a coleção de mídia física, ela serve pra cumprir uma necessidade psicológica da pessoa, de que aquele conteúdo vai estar disponível pra ela quando ela precisar, um dia, se ela precisar. É, ou enfeitar a estante, né? Ou enfrentar a estante, né? E hoje com digital, com internet, cada vez menos a gente tem necessidade de guardar aquele conteúdo para todo sempre, vai que acontece alguma coisa horrível e eu preciso daquele conteúdo. Eu acho que a gente fica cada vez mais desapegado, é a sensação que eu tenho. Quando a gente era criança, a gente guardava tudo, até recorte de revista que a gente achava legal, porque não tinha outra coisa, né? É verdade. É, tinha uma escapatória. Tá, né? Essas revistas não estão sempre na internet de algum jeito. Exato. Ela devia doar todas elas para uma biblioteca do Piauí. Isso seria um fim digno para essas revistas. Sim, isso mesmo. Cara, a minha esposa, ela ouve esse podcast e vocês estão passando muita ideia errada. Eu acho melhor a gente mudar de assunto. As suas coleções já estão ficando ameaçadas. Bom, eu tenho mais um e-mail aqui de um ouvinte que pede para eu não falar o nome dele, mas ele é de Brasília. É o Adonis? Não, é o Arnaldo. É o Arnaldo. É, quando a gente não sabe o nome é Arnaldo. Tá bom. Fala, Guga e Rafael, beleza? Parabéns pelo podcast, que já é um dos meus preferidos aqui, principalmente por finalmente ouvir alguém falando com o sotaque correto, que é o de Brasília. Ele tá certamente falando do Rafael, porque eu não tenho sotaque de Brasília faz muito tempo. Não, e ele errou, porque Brasília não tem sotaque. Brasília é a fala neutra. É, okay. Agora que eu não moro mais em Brasília, eu consigo imitar o sotaque de Brasília. Eu vou imitar pra você um dia. Vamos lá. Eu estou escrevendo porque enquanto eu vi as cartas do episódio 7, eu vi que eu estava vivendo uma coisa parecida e vocês podem me dar uns conselhos. Eu saí com uma garota aqui do trabalho algumas vezes, mas não rolou uma química. Mas ela ficou bem afim de mim depois. A gente acabou ficando amigo e fazendo algumas coisas juntos. Eu sabia que ela gostava de mim, mas deixava bem claro que não ia rolar nada. Vocês já vão entender o porquê. Ela levava mais ou menos numa boa, ficava sentando pertinho, essas coisas, mas eu não ligava. Só que um dia, eu comecei a sair com um cara lá do trabalho. Esse era o motivo, sacaram? Entendeu? Uhum. Sim, sim. É. Eu sempre fui bem discreto em relação a isso, e a empresa que eu trabalho é bem conservadora. Mas eu achava que ela era minha amiga e contei pra ela. E no começo ela até aceitou, chorou, depois disse que esse era o melhor motivo. Ah, o melhor motivo porque, tipo, ah, pelo menos você me trocou por algo que eu não posso oferecer. E eu achei que ia ser até legal ter alguém pra falar sobre isso. Ia ser legal também se alguém desse umas dicas de pontuação pra ele. Seria legal. Aula de redação. Mas um dia ela enlouqueceu e falou que se eu não saísse com ela, ela ia contar tudo pra todo mundo e mostrou uma foto da gente se beijando de uma vez que a gente se encontrou e ela estava junto. Mas será que ele era? Beijando ele beijando o namorado. O namorado. Cara, né? É, acho que é isso. De uma vez que a gente se encontrou e ela estava junto, é isso. Ele beijando o cara. É. Perfeito. Ela ia tirar o cara do armário. Exato. Eu achei que ela estava brincando, fiquei rindo e até marquei de a gente sair, porque achei mesmo que era brincadeira e achei até engraçado. Mas quando eu cheguei lá, ela ficou falando que estava falando sério, ficou bem nervosa, chorou e ficou falando que eu era gay porque nunca tinha ficado com ela. Que ela poderia. É aquela velha ilusão de que ela poderia tirar ele dessa vida, né? É uma coisa assim. É. Não é reverter. Que você não é, porque não é comigo. É, exato. Eu fiquei sem saber o que fazer porque eu não queria chamar a atenção e ela estava meio nervosa. Então, caramba, cara, isso virou novela das oito. É, não parece cena de novela das oito? Parece. Porque eles estavam em público, eles estavam no shopping e ela... Eu vou mostrar pra todo mundo a sua foto. Então eu falei pra gente sair e a gente foi jantar e ela ficou me agarrando e querendo agir como minha namorada, como se eu tivesse mesmo topado eu fiquei falando pra ela que tem que ter calma, que ia ter que ser devagar, e ela se acalmou, e a gente foi embora, e eu até dei um beijo nela pra ela ficar mais calma. Funcionou então a tática dela, ela realmente conseguiu. Sim, obrigar, exato, o cara a ficar com ela. Rolou até um beijo, não. Mas no dia seguinte... por pena, mas... Ou por medo, né? Caramba, que situação. Mas no dia seguinte, no trabalho, eu chamei ela pra tomar um café e ela foi toda feliz. E eu falei pra ela que isso não ia rolar. Ah, ele chamou pra tomar o café e ela falou assim, putz, meu namorado tá me chamando pra tomar café. E aí ela foi toda feliz e eu falei pra ela que isso não ia rolar, que eu não via ela assim e ela tinha que me respeitar. Caramba, cara, que situação. E ela só se levantou e voltou pro trabalho. Chegando lá, ela chegou em uma amiga nossa e mostrou a foto que ela tinha. Caramba! Eu não sabia onde enfiar a cara. Fiquei com muita raiva e queria bater nela. Mas eu corri... Oh, que isso? Caramba, cara. Deu um plot twist animal nesse meio, cara. Ele tava engraçado. E virou, tipo, um drink no inferno. Daqui a pouco vai entrar vampiros. Eu não sabia onde enfiar a cara. Fiquei com muita raiva e queria bater nela. Mas eu corri e falei com essa amiga. E pedi pra não falar nada. E ela foi muito legal. E ficou do meu lado. E ficou falando que o que ela fez foi horrível. E era pra ela não fazer e tal. E tal, principalmente o tal. Eu acho que isso freou ela e ela parou. Ah, eu acho que a amiga... A gente precisa dar um nome pra essas amigas, Rafael. Qual é o nome da menina vilã da novela das oito? A do ano passado, a vilã da Disney. Essa é a vilã da novela das oito. Escuta aqui, seu gay. Você tá comigo. Vamos chamar ela de Paola. Paola, tá bom. E qual é o nome da amiga que foi legal? É Paulina. Paulina, então... É bom que é bem difícil de confundir, sabe? O Arnaldo, que é a Paola apaixonada por ele, aí ele foi, falou pra Paola que não ia rolar mais, a Paola correu pra Paulina, mostrou a foto. Só que a Paulina ficou do lado do Arnaldo e explicou pra Paola que era pra ela parar isso, e o Arnaldo acha que isso funcionou. Ele falou, eu acho que isso freou ela e ela parou. Já faz uns dias, mas ela não fala mais comigo de novo, só fica me provocando, me xingando. Ela vem com umas roupas provocantes e fica me xingando, mas eu não ligo. Cara, que situação, tá, cara. Tá confusa. A Paola vai com roupas provocantes pro trabalho e fica xingando o Arnaldo, cara. Sacou? Ela vai com roupa provocante e fica assim, seu gay. Deve ser isso, ela deve chegar lá com a roupa toda sexy e fica, seu gay, você não gosta disso aqui, você não gosta dessa carne. Deve ficar falando esse tipo de coisa. Mas o cara que eu estava ficando descobriu... Qual é o nome do namorado do Arnaldo, Rafael? Carlos Daniel. Mas o cara que... O Carlos Daniel, que era o cara que o Arnaldo tava ficando, descobriu. E acho que ele ficou com medo. O Arnaldo acha que o Carlos Daniel ficou com medo. E não fala mais comigo também. E acho até que ele está arranjando outro emprego. Caralho, cara. Tudo acabou. Eu não sei nem o que ele escreveu, porque a história tá contada aqui. A gente não pode fazer nada. Já acabou, né? Já foi. Ela também... Ah, não. Olha isso. Ela também ouve podcasts, mas não sei se o GugaCast... Eu não sei porque a gente já não se falava mais direito quando saiu, mas talvez ela ouça e talvez vocês possam falar pra ela parar. Mas não falem o nome de ninguém, por favor. Puta, a gente já falou o nome de todo mundo. Arnaldo, Paola, Paulina, Carlos Daniel. Isso, agora você não me lembra se essa é a Paola ou a Paulina, tô confuso. Ah, não, é a malvada Paola. É a Paola. A Paola sempre. É a malvada, vilã da novela das oito. Perfeito. A Paulina foi quem pôs um freio nela. O Carlos Perfeito. Daniel é o cara que caiu de paraquedas nessa história toda, não tem nada a ver. Ele só deu uns amassos no Arnaldo, sacou? Sim. E a Paola não gostou. E aí a Paola agora vai com roupa sexy. Ela vai. Ela tá psycho. Ela vai piriguete pro trabalho e fica xingando o Arnaldo. A gente tem uma oportunidade muito legal aqui que a gente não pode desperdiçar. Ele tem a esperança de que a Paola ouça o GugaCast porque ela ouve podcast. Eles ouviam isso juntos, então ela acha que talvez ela também ouça. E talvez ela esteja ouvindo a gente aqui agora. Neste momento. Então a gente pode tentar, tipo, encerrar uma novela das oito. Paola, pelo amor de Deus. Para com essa Paola, merda. Para com isso, Paola. Você tá maluca. Olá, personas. Caio Corrêne aqui, editor do programa. E antes do Guga começar a enumerar os diversos crimes que a Paola está cometendo nessa história toda, eu queria dar um recado para todos os nossos ouvintes. Você, meu querido, minha querida, que está nos ouvindo neste momento, se a sua vida profissional é uma continuação da quinta série, em que as pessoas estão mais preocupadas em puxar uns as cadeiras dos outros, em chantagear para conseguir a melhor vaga no estacionamento, em fazer joguinho porque quer trepar do lado da máquina de fax do RH... Eu só digo uma coisa, arruma outro emprego! A não ser que você tenha heptagêmeos, que inclusive você nomeou cada um em homenagem a um gol da Alemanha em 2014, pais doentes, hipoteca, e caiu no conto do seu primo de que a Telex Free era uma ótima oportunidade de investimento, vaza! Mas... Se mesmo assim você ainda acha uma boa ideia ficar no seu emprego, pode pedir um conselho aqui no cartas@gugacast.com. Beijo de luz. Isso deve ser crime em alguma instância. Não, sem dúvida. Fazer isso. Pô, tá chantageando o cara, ó. Tem chantagem, tem calúnia, difamação, tem danos morais. Cara, tem muita coisa que ela tá fazendo aqui. Eu realmente acho que o Arnaldo devia... Não existe... Rafael, você que é um cara que entende um pouco mais dos trâmites jurídicos, você que é um burocrata. Ele pode chegar e fazer, tipo, um mandado de segurança, uma liminar, assim, obrigando que a Paola não fale sobre isso, não pode? Não sei. Não tenho a menor ideia. Ela não pode sair falando isso. O que eu acho é que, assim, esse é um caso diferente dos outros, porque ele justamente não ficou na friend zone. Todo mundo reclama que fica na friend zone. E com esse cara aconteceu justamente o contrário. A Paola quer ficar com ele. O problema do cara é esse. Esse é o problema. Eu diria pra Paola parar com isso. Se a Paola estiver ouvindo a gente, Paola, respeita aí o Arnaldo. Deixa o Arnaldo em paz e parte pra outra. Usa o Arnaldo pra vocês saírem, voltarem a ser amigos e, enfim, esquecer isso daí com conversa, com saídas e pra superar isso daí. Cara, olha, eu acho. E deixa o Arnaldo em paz. Eu acho que deixa o Arnaldo em paz. Arnaldo alone. É. Cara, que situação. Leave Arnaldo alone. Eu acho que esses conselhos que você deu pra Paola são legais, mas eu acho que ela não tá ouvindo nada. Eu acho que ela tá vendo unicórnios e estrelas brilhando na cara dela, porque ela ficou loucona. Ela tá doidona. É, eu acho que o Arnaldo tem que se precaver. Eu acho que ele tem que procurar um advogado, cara. Eu acho que é por aí. Tem que procurar um advogado e ver os direitos dele e fazer o máximo pra se precaver contra a loucura da Paola aí. E na próxima, assinar um NDA aí com a menina que for ficar no trabalho, porque, porra, né? E tentar não ficar com ninguém do trabalho, isso já é uma boa política, sabe? Tentar não ficar com meninas do trabalho, sério, né? Vamos fazer isso, já que você gosta de caras, fica com os caras. E na verdade, eu acho mais ainda, eu acho o seguinte, o Arnaldo tem direito de ser quem ele é, ele tem que chegar pra empresa, se ele chegar e abrir o jogo na empresa dele agora, sair do armário, a Paola não tem nada nas mãos. Isso é verdade. Ela não tem o que fazer. E beleza, a empresa pode ser conservadora e tal, mas cara, você quer trabalhar pra sempre nessa empresa? Eles não vão poder te demitir por causa disso. E outra, você não pode trabalhar pra sempre numa empresa que não deixa você ser quem você é, cara. Então chega lá, abre o jogo, beleza que você vai matar o seu futuro na empresa, mas você vai procurar uma empresa onde isso seja possível, cara. Sim. Uma empresa que não seja retrógrada, conservadora e que fique se metendo na vida dos outros dessa maneira. Ou às vezes não, cara, às vezes ele vai ser o cara que vai tornar essa empresa gay-friendly. E aí o amigo dele, o Carlos Daniel, não precisa sair do emprego, cara. É, não no sei. No final das contas, o Carlos Daniel só se ferrou, né? É, sei lá, o Carlos Daniel é o pior. É o pior caso. É a maior vítima aqui dessa história. Exato. Eu acho isso, ó, vou dar meu veredito aqui. Eu acho que você tem que sair do armário na empresa, falar, beleza que vai matar a sua chance de seguir na empresa, mas eles não vão poder te demitir por isso, e procura outro emprego, cara. Porque você não pode trabalhar pra sempre numa empresa que não aceita isso. Caramba, acabou já, século XXI. Mas ele podia fazer o inverso, né? Ele podia procurar um emprego novo, e quando ele tiver uma coisa em vista, aí ele abre o jogo na empresa. Não, mas até lá a Paola pode ter já despirocado. Você não pode falar pra um cara se demitir, porque ele pode ser demitido e ele pode precisar desse emprego. Ele não pode ser demitido, cara. Ninguém pode demitir ele por isso. Pelo contrário. Pô, se ele chegar lá falando... Mas ele invente uma... Ele vai ganhar uma desculpa qualquer. Se ele chegar lá falando, ele vai ganhar uma estabilidade por um tempo, pelo menos. Porque qualquer demissão vai ser por isso. É muita dor de cabeça. É, cara. Sei lá. Eu não queria estar na pele do Arnaldo. Eu acho que ele não devia partir pro conflito, não. Eu acho que ele devia conversar com a Paola, devia conversar com a Paulina, que de repente é um jeito de conversar com a Paola. Ela tá doidona agora, mas de repente é só uma fase que ela tá passando. E com conversa dá pra reverter isso daí. Bom, Arnaldo, manda um e-mail pra gente depois dizendo o que aconteceu. Follow-up. É, manda um follow-up aí, porque a gente realmente quer saber, cara, dessa novela das oito. E é isso, Adriano, obrigado, cara, por você vir contar suas histórias pra gente. É um prazer, sempre. Rafael, seja feliz, cara. Eu, vocês também. Tá bom, falou, abraço, tchau. Adeus. Tchau.